Oi, oi. Eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a oitava lua nova de Mulheres que Despertam. Oitavo dos 13 ciclos na lua nova, 13 etapas de transformação profunda, como caminho para o seu empoderamento e para que desperte a sua magia natural. Esse lindo trabalho de despertar do sagrado feminino é liderado por Laura Moreno, desde a Colômbia, e minha contribuição é a de disponibilizar as suas reflexões e meditações de cada ciclo para o português, para que mais mulheres possam ter acesso a essa transformação. A cada lua nova, embarcamos nas reflexões trazidas pela Laura, com seus questionamentos para nos aprofundarmos no tema de cada ciclo, sempre finalizando com uma meditação orientada, sempre muito linda, transformadora e liberadora. Partimos então para as reflexões desse ciclo e eu compartilho aqui com vocês a introdução proposta. O tema dessa lua é o sonho de meu coração não se engana. Que possamos reconhecer o amor como guia e mestre. Muitas vezes nos perguntamos qual é o caminho correto. A maioria dos seres humanos tem passado por situações como que por encruzilhadas que nos colocam diante de escolhas que deveríamos fazer para seguir a vida. Sejam religiões, movimentos, ideais, pessoas, profissão e por aí vai. Vivemos num mundo saturado de informação e às vezes é muito complicado diferenciar o que é correto para cada uma. E, sobretudo, o que vai funcionar segundo a necessidade que se tenha. Já seja isso no plano emocional, espiritual, físico ou material. Entretanto, aqui nos Mulheres que Despertam, acreditamos que a única verdade se resguarda dentro de si, dentro de cada uma, dentro do nosso interior. Temos a certeza de que o sonho do seu coração não se engana. Não existe a possibilidade de errar se você segue o que te move no teu interior. Pois, mesmo que não acreditamos nisso, somos feita da sabedoria, do amor, do mesmo material que compõe todo o universo. Se aprendemos a escutar e por um momento conseguimos que nossos medos, inseguranças, traumas e dificuldades se calem, conseguiremos conectarmos com a certeza que nos confirmará que estamos nesse planeta para viver, para sorrir, para aproveitar. Que tudo, todo o resto é apenas um complemento que criamos para fazer ainda mais interessante a nossa existência. Essa é uma proposta para nos reconciliarmos com nossas ditas. Com nossos ditos erros, com nossos ditos equívocos. Pois estamos convencidas de que toda decisão é sagrada. E o que antes chamávamos de erro, hoje é parte da nossa maestria. Com tudo isso em mente, podemos agora então entrar em contato com os questionamentos propostos para esse ciclo, que eu vou procurar expandir e aprofundar conforme eu vou apresentando cada um deles para vocês. Um primeiro ponto para refletir, para recordar. Que erros te fizeram mais sábia e mais forte? Que experiências que você até então via como erros te fizeram uma mulher mais sábia e mais forte. Enquanto você recorda, busca também entrar em contato com o seu momento presente. Você acredita que tem alguma situação hoje, nesse momento, com a qual você esteja se equivocando, cometendo algum erro? Assim como nessas situações que você acabou de se recordar do seu passado? Por quê? Por que você acredita que sim, que você está incorrendo novamente num erro? Lembre-se também daquelas situações onde você teve algum pressentimento sobre algo, sobre alguém e que quando você comentou com as pessoas do seu convívio, elas te disseram que você estava enganada, que não era bem assim, e que no final das contas as coisas aconteceram como você esperava, como você pressentiu. Lembrando dessas situações, desses momentos, a pergunta é: você sabe escutar o seu coração? Então, fazendo um pequeno filme, repassando por esses ditos erros que você cometeu, olha para cada um deles, para cada uma dessas situações e busca descobrir por que você viveu cada uma dessas situações. Para que você viveu cada uma dessas situações? O que é que tinha nesses momentos de ensinamento? Por trás de cada uma dessas situações onde você acredita que você cometeu um equívoco, que foi um erro, seja uma escolha que te causou uma perda importante, de repente você teve que fazer uma escolha que mudou notavelmente, de maneira muito forte, o curso da sua vida. E que você pode pensar que poderia ter sido uma escolha diferente. que você pode olhar para essa situação e acreditar que você talvez devesse ter escolhido de outra maneira, a outra opção, outro caminho. Você pode se lembrar dessa situação e hoje, olhando para ela, tenta enxergar o que estava por trás dessa dificuldade, desse erro, dessa escolha talvez equivocada, e busca enxergar aí qual era o ensinamento que estava presente, o que foi que você aprendeu naquela situação que te transformou, o que é que você trouxe com você daquela época, daquele momento. Para cada situação, para cada equívoco, cada erro que você se lembrar, que você se recordar nesse filme interno que você está fazendo agora, pare diante de cada um deles e tenta olhar atrás deles para ver o que é que estava ali que você aprendeu. O que é que estava por trás daquela situação difícil que você acessou como aprendizado e que você trouxe para fazer parte de quem você é hoje. Repete esse exercício a cada reflexão, a cada memória que surgir agora. Talvez você queira continuar esse exercício depois. Pode ser interessante você anotar num papel essa pergunta, né? O que é que eu aprendi com os meus erros do passado? De repente, essa reflexão está começando aqui, mas ela pode se estender depois durante o seu dia, sua noite, nos seus sonhos, você pode se recordar de algo. Busca com esse exercício, com essa energia dessa lua nova, acessar esses aprendizados. Acessar os ensinamentos que você recebeu por cada uma dessas situações que você julga terem sido possíveis erros. E agora, seguindo com essas descobertas, essas memórias, com isso que foi desvelado agora, nós podemos então partir para essa meditação. A meditação proposta para esse ciclo, para essa lua nova, a oitava lua nova, dessas 3 etapas que estamos fazendo juntas. Nos preparamos e seguimos agora para ir mais fundo, para interiorizar ainda mais, mergulhar em nós mesmas. Você pode então fechar os olhos, respirar fundo, bem devagar, até que seu corpo se relaxe. Vá soltando todas as tensões dos seus músculos, à medida que você vai seguindo com a respiração. Você pode se concentrar cada vez mais na sua quietude interior, inspirando, expirando, devagar, inspirando, expirando. E agora visualize uma luz branca muito brilhante que desce desde o céu e entra pela coroa na sua cabeça. E ela entra em forma de espiral e vai descendo até chegar à planta dos seus pés e logo se conecta com o núcleo da Terra. À medida que essa luz avança, vai se ativando em você a segurança, a tranquilidade de ser quem você é. Agora, quero que, por favor, lentamente, você dirija ambas suas mãos ao teu coração e as coloque aí com muita leveza, concentrando-se nesse lugar. Trate de sentir as batidas do seu coração. E ao mesmo tempo, visualize na tua mente e faça as seguintes perguntas a você mesma. Como está? Pergunte ao teu coração como se sente. É um coração livre? Ou você vê algo que o aprisiona? Pare aí. Por alguns segundos. Preste atenção. Coloque toda a sua atenção nele, nesse espaço sagrado do teu interior. Conecte-se com essa força e receba toda essa informação observando com atenção. Que pensamentos? E que emoções chegam até você agora, nesse momento? Respire profundamente. E à medida que o fazes e que permite essa conexão, ela vai se tornando cada vez mais forte. Sinta a energia que flui pelo teu interior e repita depois de mim em voz alta. Neste aqui e agora, honro e respeito todas as decisões que tomei. Neste aqui e agora, bendigo tudo o que fiz. neste aqui e agora. Valorizo todas minhas motivações e agradeço o que me deu o impulso de tomá-las. Hoje me honro por tudo o que vivi. Hoje me honro por tudo que deixei de fazer. Hoje me libero da culpa e da opressão. Que eu mesma me impus. Hoje reconheço tudo pelo qual passei. Reconheço que me ajudou a construir minha vida e meu ser. A partir de hoje, me comprometo a me escutar, me comprometo a me dar meu lugar, abro meu coração para me dar conselhos claros e me dizer palavras doces. A partir de hoje reconheço que todos os enganos são maestria. Daqui em diante estarei pendente, aguardando. O que a experiência tem me ensinado? E ouvirei a minha sábia interior. Hoje renuncio o medo de me enganar, de me equivocar. Hoje deixo diminuir meus sonhos por medo do resultado. Hoje sei que o caminho se faz ao andar e que minha sábia interior sabe que rumo devo tomar. Desde hoje, respeitarei todas minhas decisões. Hoje reconheço que o sonho do meu coração não se engana. Hoje reconheço meu poder interior. Hoje reconheço a luz do meu ser. Hoje reconheço o amor como meu guia e meu mestre. Eu sou uma mulher sagrada. Eu sou uma mulher desperta. Agora respire profundamente e novamente coloque sua atenção em seu coração. Visualiza como dele saem asas vermelhas brilhantes que começam a movimentar-se com grande alegria e liberdade. Sente o poder desse movimento, desse bater de asas. É a segurança de saber que sempre tudo está bem, apesar de como você o veja, apesar de sua opinião. Esse é o movimento que te dá segurança para avançar em todos os teus projetos, em todos os teus sonhos. E com sua vida em geral. Por favor, lentamente, com suas mãos, toma teu coração e o coloque à sua frente. Olhe-o com atenção. E quando estiver pronta, lança-o ao ar como se ele fosse uma ave que você acaba de liberar. Observe-o voando com alegria e fluidez. E logo libere um suspiro profundo e poderoso, que te deixa pronta para brilhar. Respira profundamente. E quando estiver pronta, abra os olhos. E lembre-se de não perder essa sensação. Tem sempre presente que você é a dona do teu destino. E que o sonho do teu coração não se engana jamais. Mil beijos de asas vermelhas brilhantes voadoras para vocês. Nos encontramos na próxima lua nova. Um beijãozão enorme. Fica de olho na próxima lição, que vocês podem acompanhar pela página no Facebook. É só buscar lá, Vivendo Magenta. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.